Hey, ô fiéis, começando mais um podcast Feel Have a Ghost. Essa semana que passou eu não pude gravar, tive uns problemas, mas já estamos de volta aí com a nossa programação normal. E vamos falar, o assunto ia cair muito bem pro dia que eu ia gravar o programa, né? E eu não pude gravar, então ele vai ficar meio atrasado, mas eu vou fazer assim mesmo, porque foda-se, eu vou fazer porque eu quero, então. Como vocês viram pelo título aí, Ghost Carnaval, o que que tem a ver, galera? Carnaval, quem gosta de carnaval? Ninguém gosta de carnaval, pelo menos acho que quem escuta esse programa. Mas, sim, a nossa banda favorita aí tem alguma coisa a ver com o carnaval, mesmo que seja o carnaval clássico, né? O carnaval das antigas, o carnaval de Veneza. E é disso que a gente vai falar hoje, sobre as máscaras baltas do carnaval, não só as baltas, como... tinha uns outros tipos, e nós vamos falar tudo isso no programa de hoje. Pra você que tá chegando agora, eu sou o Danilo de Almeida, aqui com o If You Have Ghost Podcast, primeiro podcast da internet sobre Ghost, totalmente dedicado ao Ghost, ou Ghost BC, seja lá como você chama. Eu gosto de chamar de Ghost, você gosta de chamar de Ghost BC, problema não. Mas nós vamos falar então hoje aí, como eu já disse, Carnaval e o Ghost, tudo a ver, você na TV, não, mentira. Mas vamos para a nossa vinheta aí, do programa de hoje, e a gente já volta com o nosso tema da semana. Que alalaô, caralho, para com isso aí, para com isso aí, o negócio aqui é rock, meu irmão, para com essa bosta aí, toca rock aí nessa porra. Vamos lá então, como eu falei, vamos falar de Ghost e vamos falar um pouquinho do Ghost e o Carnaval. Para falar do Carnaval, a gente vai ter que voltar lá na antiguidade, nos tempos antigos, e falar um pouquinho sobre Veneza e tudo mais. Bom, durante os séculos, as máscaras têm sido uma forma de dar mistério e elegância a festivais, bailes, filmes, livros e a vida cotidiana. Atualmente, nós podemos admirá-las no carnaval, que ninguém gosta do carnaval, mas, infelizmente, é um lugar onde mais tem, acho. Se você quiser ir no show do Slipknot, também tem o Ghost. E em coleções privadas ou exposições. As máscaras variam bastante em estilo e em cobertura, porém todas elas possuem a mesma origem, o Carnaval de Veneza. Então se você não gosta de carnaval, sinto muito, mas a origem das máscaras são de lá. As máscaras nos levam de volta aos bailes venezianos do século XVI, nos quais homens e mulheres usavam as máscaras para esconder as suas identidades. As máscaras permitiam que os venezianos dançassem e flertassem com qualquer um sem ser reconhecidos. Então, já sabe, né? Rolava uma putaria ali e ninguém precisava saber quem era quem, né? E a popularidade das máscaras ganhou amplitude na Europa durante o Renascimento. O Carnaval de Veneza é dito de ter originado a partir de uma importante vitória do Della Repubblica Sereníssima. É assim que era conhecido Veneza antigamente. Na guerra contra Urico, o patriarca de Aquileia. Nomes difíceis. Em 1162 anos. Para comemorar esta vitória, as danças e as reuniões passaram a realizar-se na Praça de San Marco. O ato passou a se repetir, então assim surgiu o carnaval. Bom, foi uma breve passagem, né? Logo vocês vão entender por que eu estou falando de tudo isso. Ó, fantasiados, tudo era permitido. Sem hierarquias sociais respeitadas, as pessoas poderiam interferir na aristocracia ou ridicularizar as autoridades. Veneza se transformou em um palco de teatro real, onde as danças, canções e amor foram os protagonistas libertinos. Ou seja, você já sabe que rolava um negócio feio ali, né? E ninguém sabia quem que era quem. As máscaras no Carnaval de Veneza se tornaram um hábito para os nobres inescrupulosos, pois assim poderosos matavam seus rivais, ficando impunes, e mulheres podiam se entregar aos prazeres do sexo como servos. Mas oi, olha aí, tô falando? É putaria de... Vocês reclamam do Carnaval do Brasil que só tem putaria? Mas naquela época lá ninguém era santo não, meu amigo. Era... já tinha isso aí, já, rapaz. Pois elas se entregavam, pois eram protegidas por uma lei que absolvia as damas da acusação de adultério caso o homem estivesse usando uma máscara. Olha aí, afinal ele poderia ser seu próprio marido, poderia ser o marido da mina, né? Então não tinha como acusar o cara. Por isso, em 1608, o uso das máscaras chegou a ser proibido, fazendo assim com que o Carnaval de Veneza entrasse em decadência. Mas depois voltou a ser permitido e até hoje a cidade festeja durante esse período do ano. Havia diversos... Aí a gente já vai entrando no esquema das máscaras. É, porque havia vários tipos de máscara. Vou dar uns exemplos rápido aqui. Que tinha a Pierrot, Columbina, tinha o Jester, tinha uma bem curiosa e bem sombria que chama do Torre Peste. Eu vou ver se eu consigo deixar umas imagens aí. E além de várias outras, mas a gente vai falar da Balta, que é a máscara usada pelos Nameless Ghouls. E pra começar aí, eu vou tocar uma música que foi pedida lá na fanpage do podcast, que é a Satan Prayer, que foi pedida aí pelo Gabriel Marques. E a gente já volta. Here I say a prayer, our time is here. Estamos de volta, então vamos falar aí pra vocês um pouco mais sobre as máscaras Balta, ou Balta, como que chama, né? Eu já vi em feminino e masculino. Bom, a máscara Balta, também conhecida como a máscara de Casanova, é famosa pelo Carnaval de Veneza, como eu já expliquei pra vocês o que era mais ou menos a putaria do Carnaval de Veneza. Pois é o principal tipo de máscara usada durante o Carnaval. Ela era originalmente branca ou preta, a gente conhece ela preta, mas também já vimos a versão branca, que eu acho muito foda, quando o Ghost usa aquela roupa branca. É bastante popular, pois permitia que a pessoa pudesse comer e beber sem a necessidade de removê-la. Como vocês já viram em algumas imagens, ela fica bem aberta embaixo, então os caras podem conversar, podem fazer qualquer coisa ali que não interfere. Balta foi usado também em muitas outras ocasiões como um dispositivo para esconder a identidade do portador e status social. Isso permitia que o usuário agisse com mais liberdade nos casos em que ele ou ela queria interagir com outros membros da sociedade, fora dos limites da identidade e da convenção de todos os dias. Foi, portanto, útil para uma variedade de propósitos, algumas delas ilícitas ou criminosas, outras apenas pessoais, tais como encontros românticos. Olha, hoje em dia tem muita gente aí que sai escondida, isso aqui, naquela época o cara botava uma máscara e podia sair para qualquer lugar que ninguém sabia quem era ele ou ela. Esta máscara veneziana era considerada um disfarce ideal por reis e príncipes que podiam circular livremente na cidade sem ser reconhecidos, mas foi usada por estranhos também. A fama da Balta continuou ao longo da Sereníssima República, com as regras de franceses e austríacos que começaram a desaparecer, considerando um símbolo reacionário. Balta é bastante fantasmagórico e, com os séculos, a moda era usá-lo com um preto tricorno, chapéu de três pontas, típico de Veneza, também, se eu achar, eu vou colocar para vocês aí, uma capa longa de cetim e macramé, zendali e uma longa capa. Zendali também, todas essas coisas, se eu achar, eu vou deixar para vocês aí entenderem mais ou menos o que é. As máscaras de Veneza também apareceram em alguns filmes de Hollywood famosos aí que a gente talvez, ou que todo mundo se lembre aí, pra quem curte Ghost aí, é o de Olhos Bem Fechados, que é considerado também um dos melhores filmes de Stanley Kubrick. E o filme também, aí pra quem já assistiu, conta com a máscara de Ball, aí pra quem sabe as músicas que o Ghost inicia os shows. Bom, espero ter falado um pouquinho aí da Balta, alguma curiosidade ali, uma curiosidade aqui, pra vocês saberem. Como eu falei, o tema aí tava bem, bem massa pra gente ter falado no Carnaval, mas como não deu, né, tive que passar aí pra essa semana. Mas, se tudo der certo, semana eu vou ver se eu consigo lançar dois programas pra vocês. Tô bolando alguma coisa aí pra compensar a falta que foi na semana passada. Se tudo der certo, vai ser aí dois programas essa semana. Obrigado aí pra quem curtiu, está comentando, estão participando lá no Facebook, no YouTube. GhostBC Podcast, @gmail.com, pra vocês mandarem... para vocês mandarem sugestões, e-mails e tudo mais, né? E também tem o Facebook, facebook.com/ghostpodcast, ou você procura por If You Have Ghost Podcast. Estamos em galerias e tudo mais aí no Google, é só procurar que você acha a gente facinho. Muito obrigado, e hoje, para encerrar o programa, vai ser diferente, não vai fechar com uma música do Ghost. Porque sempre que eu com música do Ghost, eu achei um pedido muito interessante lá no, na página lá do blog, e a gente vai tocar Raul Seixas, velho. Se você não gosta, desculpa, mas eu curto pra caralho. É uma música pra quem gosta de falar que Ghost é Satã, do diabo, essas coisas. Vamos aí de rock do diabo do Raul Seixas. Valeu, até semana que vem, galera, e tchau! Cheia minha pança, 3 quilos de alcatra, como que é de esperança? Diabo, o diabo usa capote, é rock, é toque, é foc, diabo. Foi ele mesmo quem me deu o toque. Enquanto o Freud explica as coisas, o diabo fica dando toque. E Existem dois diabos, só que um parou na pista. Um deles é o do toque, o outro é aquele do exorcista. Diabo! O diabo usa capote. É rock, é toque, é pop. Diabo! Foi ele mesmo que me deu o toque. Enquanto o Freud explica as coisas, o diabo fica dando toque. O diabo fica dando estoque.